Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o nobre deputado federal. E quero também cumprimentar o nosso nobre vereador Edevaldo Stanislau. E também a deputada Thelma de Souza e a deputada Maria Lúcia Brandi. E, para fechar, o presidente da mesa, Del Bosco. É difícil ser condecorada com a medalha do nosso fundador. Essa medalha de sangue é mais do que merecedoras essas guerreiras, mãe de Maio. Essa medalha, ela é dos nossos filhos. Essa medalha também é de todos os guerreiros e guerreiras que lutam no cotidiano da periferia, da nossa grande cidade e também do nosso estado e do nosso país. É bem difícil para mim ter palavras de agradecimento, mas eu continuo a dizer que a lágrima que corre dos rostos dessas mães é lágrima de sangue, é lágrima de clamor por justiça social, por clamor, o clamor de uma justiça que não bateu na nossa porta ainda. Durante esses oito anos de peregrinação, batendo de porta em porta e dizendo: nós, mãe de Maio, exigimos respeito, nós, mãe de Maio, queremos justiça, nós, mãe de Maio, exigimos do nosso país que nós sejamos reconhecidas. Porque é muito fácil dizer que a ditadura acabou, e a gente temos certeza que ela está presente no cotidiano periférico, matando e trazendo pânico de uma guerra não declarada, de uma guerra que o povo certeiro é o negro pobre periférico, de uma guerra que nossas autoridades não vêm a público dizer, contar a história do que foi os crimes de maio de 2006. Uma história que não foi contada, mas nós estamos aqui para exigir, porque nós sabemos da história de cor salteada, que o pobre e o negro não têm direito à justiça. O pobre e o negro só têm deveres, deveres escravizados, que nós não aceitamos como mãe. Nós temos autonomia de gritar dentro dessa casa e dizer: a ditadura acabou e temos que avisar para a polícia, porque a polícia não foi avisada. Se ela tivesse sido avisada, ela não era militarizada. Esse respaldo da ditadura militar que deixou para nós, pobres, negros, periféricos. A gente vê que uma ditadura que diz que se acabou, sim, para a burguesia, porque ela vive bem presente no cotidiano nosso. E eu, como uma periférica, eu tenho orgulho de ser periférica, porque ser pobre não é crime. E não podemos aceitar que os nossos filhos sejam exterminados da forma que foram. No espaço de uma semana se mata mais de 600 jovens, fora os desaparecidos. Nós temos desaparecido, sim, na democracia, Mas nos crimes de maio, nós temos mais de 30 desaparecidos, a qual foi atualizado no começo da matança, os enterros coletivos em valas, que se deterioraram com os corpos dos nossos filhos. Nós temos aqui um pai guerreiro, é um pai de maio, que procura seu filho. E o Estado não dá uma, essa resposta. Eu enterrei meu filho, as mães enterraram seus filhos, mas esse pai, ele não enterrou seus filhos. Ele não, o Paulo Alexandre, ele não teve o direito de ter um enterro digno, mas ele tem uma família. Essa família se chama Mãe de Maio. Nós vamos lutar muito pelo nosso desaparecido, porque se mata muito mais na democracia, se desaparece muito mais na democracia do que na própria ditadura. Eu sou uma irmã do Amarildo, não é mera coincidência, porque ele é um pobre. Eu sou uma irmã do Amarildo há 33 anos. Eu vi minha mãe se acabar sentada no sofá, esperando meu irmão chegar. E ele até hoje nunca chegou. E quando eu vi o meu irmão, meu filho, ser assassinado pelo braço armado do Estado, eu tinha que reagir. Porque o Estado não matou meu filho, não matou o filho dessas mães. O Estado me mutilou. O Estado mutilou essas mães, arrancando de mim e também delas, porque o sentimento é igual. Não existe uma dor diferente, que as dores da perda de um filho são todas iguais. Ele arrancou meu útero, minhas trompas e o meu ovário. E é inaceitável a violência institucional contra as mulheres no nosso país, que tem que ser discutida. Nós precisamos exigir políticas sociais verdadeiras nesse país. Nós não aceitamos como mãe que se tem uma política fascista, onde meia dúzia se acha dono do Brasil, dono da cidade, dono do Estado. E nós estamos aqui para dizer basta, basta de extermínio da nossa juventude. A nossa juventude quer viver, mas ela quer viver não agonizando da forma que está, mas sim com dignidade, com oportunidade. E eu estou aqui porque o meu morto tem voz, os nossos mortos têm voz, e não é à toa, não é à toa que eles produziram Mãe de Maio. Eles produziram Mãe de Maio para saciar a fome do sadismo perder o sangue derramado pelas vielas, pelos becos das periferias. Eles querem nos apagar. Mas ser pobre não é crime. Ser pobre não é crime. E eu, essa humilde mãe, que viu Brasília pequeno, Brasília pequena para essas mães, porque eu estou ali para falar com elas, por elas, e para dizer que as mães de maio é mãe de ontem e de hoje. E as mães de maio têm certeza que elas vieram para a transformação. E eu quero dizer a todas elas que os filhos de vocês não morreram em vão. Não morreram em vão. Morreu por uma transformação. Vamos transformar esse país. Igualdade social. Essa igualdade que está muito distante de nós. A gente tem que conscientizar os nossos políticos a investir pesado em políticas sociais para poder a gente ter a verdadeira democracia. A verdadeira democracia, ela só vai acontecer quando cada um dos brasileiros olhar com outro olhar ao outro. Essa medalha Brascuba, ela é gratificante para nós, Mãe de Maio. Ela tem um significado de sangue, sangue derramado dos nossos filhos. E ela veio da mão de um ser humano. Quando a gente recebe uma premiação da mão de um humano, a gente se torna muito mais humano para olhar para o outro. e que as mães de maio venham pisar firme no chão e dizer: nós conseguimos a transformação, nós lutamos, nós estamos aí, andando a passo curto, porque o sistema não deixa a gente andar ligeiro, mas sim galopando. Para ser torturada, nós morremos lentamente junto com nossos filhos. O tiro que acertou o coração do meu filho, ele acertou o meu também. Mas eu tenho certeza, e ele também, onde ele está, que não acertou o cérebro, porque o movimento Mãe de Maio tem um cérebro. Esse cérebro não é um cérebro contaminado, é um cérebro que tem a massa cefálica. Os 90% da massa cefálica é por vidas humanas. Não se completa 100%, porque o sistema não deixa. Porque o sistema vive da miséria do miserável. Se não existir pobre, não, o sistema não consegue sobreviver. Ele se sobrevive da miséria. E quando as mães de maio, ela se sentiu no dever de seguir esse caminho traçado pelo destino da perca dos nossos filhos, a gente encontrou barreira. Mas também a gente encontrou seres humanos que ensinou a gente caminhar. E nós estamos aqui caminhando. As mães de maio, elas não têm apoio financeiro de parte alguma, mas ela tem os trabalhadores da nossa região que caminha lado a lado com as mães de maio. Os sindicalistas foram fundamentais para a nossa caminhada. Eu tenho que falar, eu tenho que agradecer ao Sindicato dos Bancários, ao Cetaporte e ao Sindeste e alguns mais, que eu não quero me prolongar para não cometer erro. Foi esse braço dos trabalhadores que veio nos apoiar, que veio dar o ombro amigo e dizer: estamos juntos, Mãe de Maio. E esse reconhecimento, a gente tem que ter dessa casa, porque nós não temos só um ser humano dentro dessa casa. Nós exigimos que o representante do povo, todos em geral, olhe Mãe de Maio com outro olhar, dê oportunidade para essas mães e dizer: são legítimas, são dessa terra. Nossos filhos são santistas, os nossos filhos são vicentinos, os nossos filhos são da Baixada Santista. Nós tivemos nossos filhos aqui, nós criamos os nossos filhos aqui, nós educamos nossos filhos aqui na Baixada Santista, e nós exigimos que a Baixada Santista tire o chapéu para quem tem de direito. Essas mulheres são as guerreiras, e nós queremos muito mais. Nós queremos sim o memorial dos nossos filhos. Nós exigimos o memorial dos nossos filhos. Porque quando a gente tem as autoridades que no dia 15 de maio de 2006 vem afirmar que Santos estava guardado e foi o dia que mais matou, é revoltante. Mas não revoltante para se sentar no sofá e dizer: eu estou conformada. É revoltante e dizer que parece que foi orquestrado. Está guardado o quê? Que não se guardou a vida dos nossos filhos, que era de dever. Quando a gente vê as autoridades estaduais dizendo que acabou, está tudo anormalizado, foi tipo orquestrado para os inocentes ir para a rua e ser executado. E quando você tem um filho, como eu tive, que trabalhou de atestado médico no dia que ele morreu para defender um mísero salário mínimo, Eu não tinha que me conformar. Eu jamais tinha que me conformar. Eu tinha uma obrigação. Eu tinha a obrigação de ir lutar, de ir atrás dessas mães e dizer: vamos, vamos que eu conheço a justiça. Mas eu estava enganada. Eu estava completamente enganada. Que justiça é essa? Que justiça é essa que a polícia mata? E a justiça enterra com a simples canetada. A vítima é vítima duas vezes, três, quatro. Dependendo do CPF dela. Quando ela tem um CPF reconhecido, com certeza a justiça bate na porta. Mas o CPF dos nossos filhos tem que ser reconhecido, porque eles eram seres humanos. O meu filho contribuiu para essa cidade. Meu filho prestava serviço para essa cidade. E ele foi morto como um bandido. E mesmo se fosse um bandido, eu estava aqui gritando pelo meu filho, porque eu sou mãe. Eu sou mãe. E aqui cada um é mãe. A indignação, o sangue nos olhos que nós temos por justiça, a sede de justiça que nós temos, ela é incondicional. Essa mãe que está aqui, lhes falando, ela abandonou uma família para seguir se alimentando da luta. Aqui está minha família, minhas duas filhas, que às vezes eu tento pedir desculpa pela minha ausência. Eu tenho neta, que era o que eu mais queria, minhas lindas netas aqui, e eu não consegui vê-las crescer. Eu tenho um neto aqui, do meu filho, que ninguém bateu na porta dele e disse: você está precisando de alguma coisa. Isso é muito doído. Mas eu tenho um exército de filhos e filhas que nos apoia, nos dá um colo amigo. Esse colo que a gente tanto quer. Esse colo que a gente tanto necessita para poder esperar a justiça bater na nossa porta. E muito mais triste para mim, que faço ano amanhã e não tenho mais o que comemorar. Só o som do parabéns para você, que foi a última coisa que meu filho fez. Deu um beijo e foi embora. E nunca mais eu a vi. Não ganho mais a rosa que ele tanto gostava de me dar. Ela murchou junto com ele. Eu tentei aguar ela, como se tivesse trazido ele de volta para mim. Mas ela não vem mais. Linda. Cheirosa. Para poder eu sentir o cheiro dele nas pétalas dela. Ela vem me sufocando para me caminhar. Caminhar por justiça. Por justiça. Eu clamo por justiça. Os crimes de maio não pode cair no esquecimento. O crime de maio foi a maior carnificina humana. Foi crime de lesa humanidade. Em espaço de uma semana se mata mais de 600 jovens. E na nossa Baixada Santista, 74 vítimas. Quando essas mães se depararam, principalmente a mãe da grávida de 9 meses, a minha companheira Vera, no ML, corpos empilhados, como se fosse pior do que a guerra do Iraque. É de se conformar como achar natural isso? Quem tem o mãe não é a morte, mãe é vida. Quando a gente pleiteava um fim dos registros de resistência seguida de morte, pedimos apoio político, nós conseguimos emplacar no estado de São Paulo, talvez fosse para se livrar das mães de maio. Mas o mesmo a gente não consegue emplacar no Brasil. A nacionalidade dos autos de resistência está barrado por equipe fascista, por bancada da bala, por bancada evangélica, infelizmente, que eles debatem com a mãe, ele bate de frente com a mãe, dizendo que tem que ter a regra, que regra é essa? Que a gente só quer o direito à vida, porque nós damos a vida, e temos que falar, nós não vamos se calar, doe a quem doer. Nós que exigimos do nosso país o fim dos autos de resistência e de resistência seguida de morte. Porque essa prática é uma prática abusiva para matar. E eu aqui não consigo mais nenhuma palavra. Eu acho que eu já falei o que eu tinha de falar. E não consigo mais, porque a semana, o mês de maio, não foi para mim mais um maio. Esse maio sangrento que a gente vê nas nossas periferias, parece que o sadismo tem o prazer de ver mães negras, mãe periférica, agonizando pela perda dos seus filhos. E esse maio, para nós, é o maio do terror. Era um maio bonito enquanto existiam nossos filhos, mas ele se tornou um maio do terror. Eles procuram, parece que eles têm o sadismo, ele deixa tão claro que eles se alimentam também da lágrima de sangue que rola dos nossos rostos. E como nós sentíamos a necessidade desse reconhecimento da nossa cidade. Mas isso, para nós, não é o suficiente. Isso é um carro-chefe, essa medalha é um carro-chefe, para trazer à tona o nobre vereador e o deputado federal. Ele cansou o deputado Renato Simões, meu amigão. Encontrou eu na Câmara dos Deputados, bateram de porta em porta para ser pedindo apoio para aprovação da PL 4471/2012. Essa PL, a nacionalidade dessa PL é ressuscitar os nossos filhos dos túmulos, é ressuscitar os nossos filhos da sepultura. Porque essa PL é a PL da vida. E o nosso vereador, Edevaldo, sabe o que significa a vida. Essa vida é uma vida sofrida, mas é uma vida que vale a pena ser vivida, não por conformismo, mas sim por uma transformação verdadeira, uma transformação de uma democracia não camuflada, mas uma transformação para que a justiça chega a nós, mãe de maio e mãe do ano inteiro, porque o nosso país é o país produtor de mãe de maio. O nome mãe de maio é só um símbolo, porque aqui nós temos mãe do ano inteiro. Mãe do ano inteiro. E só temos mãe do ano inteiro porque os crimes de maio, ele houve a impunidade. Porque a gente vê nos dias de hoje, os mesmos modus operandi que aconteceu em maio de 2006. A gente vê o mesmo modus operandi, porque as mães, elas passaram a ser investigadora. Elas investigam causa a causa de execução de sumária na nossa região. E a gente tem a certeza que por detrás existe uma faxina étnica da pobreza. E eu termino aqui agradecendo honrosamente o nobre vereador. Esse reconhecimento tão importante que sai das suas mãos para essas mulheres. O maior presente para mim do meu aniversário é a condecoração dessas mães. Muito obrigado.